tenho o poder de enfeitiçar o seu coração. Bora começar! Robi Saudade. Robi Saudade. Atenção, povo do Pará. Atenção, povo do Pará. Com vocês, os pilotos. DJ Didio Boy. DJ Tubarão Saudade. Bora, bora, bora! E o DJ Jairinho. Preparem-se, meus tripulantes. Poderoso Rubi. Poderoso Rubi. O maior show da galáxia. Bora, recreio, como é que é? Didio Boy. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Didio Boy. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beija. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Recreio, eu faço saudade, edição, primeira edição, 2019, aqui Ana de Deus, que coisa boa. Esta noite eu vou sair, Boy. Eu espero te encontrar, eu preciso. Bora, recreio. Falar com você. Didio Boy, olha o que eu acabei de saber aqui nos bastidores. Olha o que eu acabei de saber aqui. O Rubi já com contrato assinado pro Festival da Gol. O lendário Rubi já com contrato assinado pro Festival da Gol. Júlio Cazuza, Nazareno. Obrigado. Obrigado por toda a equipe do Rubi Saudade, hein? Bora, Cutuma! Bora descascar, bora descascar! Ao olhar nos olhos de uma paraguaia, eu senti o amor nascer dentro de mim. E a Estuba! E num gesto simples de um olhar apenas, eu percebi que o amor estava bem junto a mim. Meu grande amor, como é que é? Não te esqueci. Isaías Explosão, já gostou? Deixa eu ver aquele abraço do Barão. Olha, Isaías! O quanto eu te amo, Paraguaia. Nem mesmo o tempo fez me esquecer daquele olhar que me fez tremer na noite em que te vi, Paraguaia. Olha a saudade chegando do Rubi. A saudade que eu sinto é tão grande que à noite já nem posso mais dormir. Poderoso. E é por isso que te escrevo novamente. Olha a búfala já aqui na frente. Para dizer que sem você, amigo Dodô, não sei. União Hightech tá com você também. Bora, Rubi! Lá, Rubi, poderoso. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Olha quem tá com a gente também, Baiano Motora, lá do Rio Guamata, aqui do Rubi. Obrigado, hein? Fiquei sem saber o que fazer. Bora descascar! Tudo que eu tinha a dizer. É doido, doido! E apenas com... Cadê as poderosas do Rubi, hein? Ai, poderosas! Por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Tupa! Olha como tá o Salão do Recreio, tá, Pai Teco demais. E o Silmarinho já com a gente também. Aquele abraço aqui do Tubarão. Como é que é? Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Nós temos o Kleber promoção já aqui do nosso lojinho também. Aquele abraço aí do Tubarão. Valeu, Kleber! Tá bonito! Tudo que eu tinha a dizer, e disse apenas com um olhar. Taxista Berg no apoio. Foi minha primeira vez. Nosso amigo Ronaldo do Figurífico. Bora da mosquetadinha! Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mais. Pra você dançar. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar. O compadre Henrique MSP não foi do Tabura aqui, hein? Valeu, Henrique! Max da tatuagem também por ali, sua banda. Bora, Max! Meu amor, te entreguei. Bora dançar, recreio! Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Olha toda a equipe Pega Fuga também com a gente aí. Aquele abraço aqui no Tubarão, obrigado. É pressão total. Tuba Rubi. Rubi saudade. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Nosso amigo Marcelo Light também, do Cajal Rubi, carreira solo por aqui, valeu! Sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Rubi poderoso. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Olha como é que é! Sorriso sucedeu. Sobre a chácara do Galinho, nosso parceiro Neneco, promoção, você vem? O homem que comanda aí o Fest Saudade aqui do Recreio. Alô, Neneco! Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois. Olha quem chegou, Doquinha, DJ Tubarão, agora sim. Vou pro salão e quem me perturbar, vou dar-lhe só na fuça. Nosso amigo Rogério, também o Ney, os mascarados do Marco estão por aqui. Um abraço aí do Tubarão, pode crer. Abri a janela e o sol nasceu. DJ Tubarão. Na janela o sol nasceu, um novo sentido de iluminar, de reluminar. Bora, Dodô, bora, Dodô! Um novo sorriso surge. Olha só o Dodô com muito carinho, o homem aí que sorriso. Tá na frente desses fã-clubes aqui do Rubi. Incansável, Dodô! Sim, obrigado, filho! De me conquistar, de me conquistar. Isaías Explosão! Doutora Leite, da Barata Transporte por aqui. Valeu! Pra depois, pra nós dois. Ele nos faz lembrar por ti. Eita, recreia, Rubi! Rubi Poderoso, Rubi Saudade. Vamos fugir no espaço na vida do amor. Não sabes como... Júnior Cazuza te prepara pro Festival da Gol Nazareno, te prepara. É o Tubarão Borlã, Didi Boa, Jarinho, o Mestre Gilmar. Aí chega muita onda. Olha o Jamaica da Carroça e Festa. Ô, Jamaica! Vamos fugir no espaço, na vida do amor. As meninas já metrópole, né? Rubi, eu vou. Só quem quer recordar! Vai recordar. Alexandre de Curuçá também, o Cezinha da Carroça. Obrigado, hein? Danielzinho da Sacramenta. Nosso amigo Boca também. Bora, Boca! Na vida. Saudade vai decolar. DJ Betinho, saudade. DJ Mauro e DJ Gilmar. Alô, Recreio! Olha que música linda, meu irmão! Pega a tua gatinha. Pega a tua gatinha, meu irmão. Deixa que eu mostre pra você. Mostra pra ela. Meu sentimento de amor, o meu sentimento de amor. Chega de tanta desilusão. Yeah! E é o DJ Tubarão. Nosso amigo Sandro da família Led Show tá com a gente também. Lá de Minas, da gravação do DVD. A gente já brigou demais com besteiras. E tudo que essa gente quer. Canta! Canta, canta, canta! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Meu amor! Nosso amigo Wagner André tomando tola, seu Rubi! Calma, filho! Eu te amo! Meu amor! Olha, a gente está vendendo um tacacá cheiroso pra caramba aqui do lado! É só chegar juntinho na barraca aí, viu? Tá cheirando, tá? Olha o casal Help e Alex do Rubi. Deixa que eu mostre pra você. Meu sentimento de amor, meu sentimento de amor. Chega de tanta desilusão. Não aguento mais discussão. Não aguento mais discussão. Olha a Rita Menininha! A gente já brigou demais por besteiras. E tudo que essa gente. Os fuxiqueiros querem. É ver a gente separar. Meu irmão, pra você viajar. Você já tem. É recreio, tá bonito o recreio, meu irmão. Os seus olhos negros, meu amor. A felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer. Olha quem tá com a gente, DJ Maico Digital. Na de Moaná, que coisa boa. Você é. Obrigado, Maico! O que você quer, minha filha? O que você quer? É você. E tudo que eu quero é você. Eu sou amigo Popó do Comércio. Hoje eu descobri. Eita, Popó, valeu! O amor. E mais da tatuagem, bora pra cima, filho! Ei, talvez seja tarde pra tentar. Porque você já tem um outro alguém. Os seus olhos negros, meu amor. A felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. O que ela tem a oferecer. Olha a minha rainha chegando, Nádia Promotre. Você. Obrigado, viu, pela presença com a gente. Você é meu mundo e tudo que eu quero é você. E tudo que eu quero é você. Mais uma, mais uma. Não vá, não me deixe sozinho. Só quem tá feliz aí, meu irmão. Não dá pra viver sem. É com a da viagem, pai d'água, meu irmão. Preciso de você. Nosso amigo Jonas, a Dani também. Os primos são por aqui, obrigado. Toda minha vida foi você que eu sempre. Fala no ouvido dela, não vai, filha. Não vá, amor, não vá, amor. Preciso de você. Não vá, amor, não vá, amor. Minha vida é nada sem você. DJ Tubarão Saudade. Rubi. E pega fogo, recreio. Quando você chega numa festa e ouve o som do Rubi. Rubi. Ele é o todo poderoso tocando pra mim, pra ti. O corpo todo estremece com vontade de dançar. A nossa coisa do carinho, toda a família Lobos. DJ Paulinho Pressão tá com a gente também. Na aparelhagem Mega Óleo dos Distritos, valeu. Com o som do Rubi. Rubi. Rubi, Rubi, Rubi, Rubi. Tocando pra mim e pra ti. Rubi, Rubi. Tocando pra mim e pra ti. Tá chegando o lendário em junho, meu irmão. Pra 1º de junho na Via Show. É o som do poderoso. Esse é o som do todo poderoso. poderoso. Poderoso. Tá lindo, é belo, é todo gostoso. Que você jamais vai encontrar outro igual. Vem dançar. Remexe, gatinha, remexe, gatão. Ao som do rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quim e gritando rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quim e gritando rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quim e gritando rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quim e gritando rubi. Rubi! Chuva, oi, deixando aqui. Vejo um brilho diferente vagando em teu olhar. Sei. Eu gosto muito do carinho, o Rodrigo Lendário e a Ellen também. Ah, um abraço forte, querido Tubarão. Sente por mim é amor. É o Rubi. Quero as lendárias do Rubi. Amor sincero não é ilusão. Olha, gente, Júlio. Festival da Gota, hein, Rubi? Jânio Cazuza, Nazareno. Obrigado pela parceria, pode crer. Mas só vou amar quem me ama e der valor. Queria acreditar nas suas juras de amor. Mas só vou amar quem me ama e der valor. Queria acreditar. Vitória Caixa, Daiane também com a gente, o Thiago, o Dudu, o Alan, o Isaías, Família Explosão, todo mundo aqui do Lajinho. Uma chance eu vou te dar, também me apaixonei, não sei como aconteceu. Também me apaixonei, não sei como aconteceu. Oh! Toma, chuva! Pra mim, teu segredo. Explode o recreio. Tua história de amor. Quero estar do teu lado. Do jeito que o padre mandou, minha filha. Na alegria e na dor. Quero saber. Quem chegou? Átila Promoter. Esse aí é velha guarda e considerado as aparelhagens. Obrigado, Átila. Vem, filha, me abraça. Me abraça e me beija. Faz um toque. Poderoso. No olhar. Rubi. Tá bonito aí o recreio, hein? Parabéns ao Pop Saudade, parabéns à carroça, parabéns ao General e o nosso Rubi que vai detonando. Quem é que tá feliz aí, ô? Oh?

obrigado, meu Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. O primeiro a gente nunca esquece. É de pai pra filho. Valeu, Recreio! Yeah!